te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando, então foi culpa do cupido. Mega Malucão Evolution, tecnologia e sofisticação pra levar até você sempre o melhor som. Mega Malucão. Choro porque eu sei que errei, perdi quem tanto eu amei, mulher que eu sempre desejei. Fui infiel, não fui capaz, volte e devolva minha paz. Caí no jogo, sedução. Fiquei te devendo explicação. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Me pediram o teu perdão, sei que errei. Arrependida, agora eu choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependida, agora choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Eu sinto sua falta com certeza. Botei cartaz na mesa, revelando meu gostar. É um puro sentimento, amor. Vivo como sonhador a te esperar. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependida, agora eu choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependida, agora eu choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Mega Malucão Evolution, um projeto idealizado pela MK Produções. Choro porque eu sei que errei, perdi quem tanto eu amei, alguém que eu sempre desejei. Fui infiel, não fui capaz, volte e devolva minha paz. Caí no jogo, sedução. Fiquei te devendo explicação. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependido, agora choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependido, agora choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Eu sinto sua falta com certeza. Botei cartaz na mesa, revelando meu gostar. É o puro sentimento, amor. Vivo como um sonhador a te esperar. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei. Vim pedir o teu perdão, sei que errei. Arrependido, agora choro. Lágrimas caindo, veja que eu imploro. Tive tudo em A evolução chegou, Mega Malucão. Asas livres. DJ Cris e DJ Gabriel comandando a evolução sonora do Guamá. Mega Malucão Evolution. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te

é a vibração que te faz dançar. Pra que dar o fim ao fim que não chegou? Sei que ainda existe amor. Volta pra mim, esquece o que passou. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Você quer saber se vale a pena sim? Dá só mais uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. Sim, a única palavra que eu preciso ouvir. Eu sei que ainda posso te fazer feliz. Me aceita novamente, só dizer que sim. Sim, se você quer saber se vale a pena sim. Uma chance, vai confiar em mim. Não faz sentido a vida sem você aqui. É só dizer: Dali, pega malucão! Mega Malucão Evolution, agitando e detonando todas. DJ Gabriel. Confessa pra vida o que a vida não pode te dar. Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar. Não deixe que a vida apague minha imagem do seu olhar. Que enchente lave da boca o gosto de amar. Não colhe envelope se a carta ainda está de fora. Correios não falam, mas levam as paixões embora. Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sal, se não fôssemos tão cabeça dura, seríamos iguais. Não posso te obrigar nem te prender. Vou esperar o amanhecer. Você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre sua dor da solidão. Nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. Pra não chorar. E Cris, comandando a evolução sonora do Guamá. Mega Malucão Evolution. Não colhe envelope se a carta ainda está de fora. Correios não falam, mas levam as paixões embora. Se os rios não fossem tão doces, se os mares não tivessem sais, se não fôssemos tão cabeça dura, seríamos iguais. Não posso te obrigar nem te prender. Vou esperar o amanhecer pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre a sua dor da solidão. Nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu amor fazia. Não posso te obrigar nem te prender. Vou esperar o amanhecer pra você ver o quanto dói ficar sozinha. Não cobre a sua dor da solidão. Nem vem culpar meu coração pelas besteiras que o seu apaixonados.

sucesso, toca aqui. Mega Malucão Evolution. O show é comigo. DJ Show é um pau. Foi tão bom te conhecer, meu anjo. Foi tão bom. Logo fiquei seu apaixonado. De repente fui seu namorado. Foi demais. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia, sem saber que acabaria a alegria dos dias. Versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia, sem saber que acabaria a alegria dos dias. Sonora pra você. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. DJ Gabriel e ele, DJ Cris, a dupla top do Guamá. Zap Zap, produzido por J. Júnior, o rebelde dos teclados.